Deus memei pra olhar por esse castelo. 2012 cruelzão, mundo moderno. O papa que é sério tem vítima esquartejada. Psicopata tipo ele que mata e se maga. Esse é o mundo, né não? Ah, que absurdo. Tipo o goleiro Bruno matou Elisa Samudio. Meu brother, que ser atleta só interrompido. Perdeu o movimento do corpo na troca de tiro. Aí já era, se torna digno de pena. E fica só no sonho a Olimpíada de Atena. Aí se sente como uma mosca na teia. Dependente de ter alguém empurrando a cadeira. Já foi apontado mal, traumatismo craniano. Premeditado, planejado, três tiros no crânio. E é só enxergar, ver de qual é o momento. E reparar o quantos mano aqui vive o tormento. Esse é o mundo moderno, aí tamo de volta. Pra rasgar no meio os blindados de toca rasgada. Vai no corre da vida, aí maluco vai ou racha. Em penas avenida e prol das malas recheadas. Os mano aqui quer invadir, causar carnificina. Os tatuado bem armado, furacão Katrina. Pronto pra enquadrar, levar o carro pro desmanche. Mundo moderno, vamos que vamos. Que nem de tsunami, viemos mesmo nessa aí. Pra deixar o conceito, interior goiano, na luta pelo gueto. Talvez não pude ser, infelizmente, pra minha família. O sonho que eles sonhavam pra minha vida. Mas me tornei um cara de caráter e ideologia. Mundo moderno, tô vivão, só patifaria. Mas vivendo ao extremo, num corre mó precário. Enquanto os deputados tá de terno engravatado, metendo a mão sem dó pra construir império. Seja bem-vindo, meu compadre, ao mundo moderno. Entre inúmeras glorificações, somos da vida viva entre a matilha de leões. Filho de Deus, em meio à carnificina. Por isso eu canto a vida, não canto a idolatria. Mundo moderno de falha, diabo gargalhando de terno e gravata. Entre inúmeras glorificações, somos da vida viva entre a matilha de leões. Filho de Deus, em meio à carnificina. Por isso eu canto a vida, não canto a idolatria. Mundo moderno de falha, diabo gargalhando de terno e gravata. Tira o tambor, descarrega ódio e rancor. Sangue nas mãos, recompensa, feto tomado, terror. Minou o pensamento, será que compensa? Se torna prendo desamor como recompensa. Das patocas roubadas em plena as madrugadas. Desmanche de carro de marcas renomeadas. Especializada se torna a mão de obra do flanelinha. Grita pro rico fazendo manobra. Chacota, choro e pensamentos vão. Acha que vai matar, viaja imaginação. Frustrado, digno de marcas profundas. Do teto rachado cai, desmorona a fuga. Do tiro na pene, você pode crer. Parceiro, releva da coma quando aparecer. Na luz do fim do túnel aparecer um monstro te mirando. Uma PT, pra que é? Pra realizar sonho. Da caixa de Pandora ser aberta finalmente. Humildemente, escuto só ranger de dente. Sangue, suor noturno do lado da gente. É puto, abuso, se torna o calibre da guerra do pente. Na mente engatilhado, rifle digno de pena. Outras mãos atravessando algema. Que pobre hoje em dia foi riscado da vida alheia. É lei, abuso e carne piscina. Expandindo células compostas de adrenalina. Cocaína, droga moderna, malote abre. Da mão do doutor quando o cachorro late. É isso que cê faz do campo minado do crack. Achar que é mataia no meio da blindagem. O que vem lá já nem sei, com certeza eu supero. Libertação do ser de querer levar a sério. Arquirrival, combatente do mundo moderno. Entre inúmeras glorificações, somos da vida viva entre a matilha de leões. Filho de Deus, em meio à carnificina. Por isso eu canto a vida, não canto a idolatria. Mundo moderno de falha, diabo gargalhando de terno e gravata. Entre inúmeras glorificações, somos da vida viva entre a matilha de leões. Filho de Deus, em meio à carnificina. Por isso eu canto a vida, não canto a idolatria. Mundo moderno de falha, diabo gargalhando de terno e gravata.